cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora bem, alegrem-se os céus e a terra, porque temos um novo, enfim, um novo super-herói, e este é português, como aliás não podia deixar de ser, pelo próprio nome, Vitorino, a que se associa Voador, e é uma faceta de João Gil, um homem que, de quem já aqui falámos várias vezes, muito por via de outras entrevistas que tivemos, como imaginamos, por exemplo, os Diabo na Cruz, os Yuko Antuino, Charlie Brown, os Faramona, enfim, outros que ainda não falámos, o Flume, Diego Arnês, mas que efetivamente têm também o dedo do João Gil. Portanto, estava na altura de falarmos sobre ele e esperámos que viesse a sair um EP que tem também patrocínio de ótimos discos desta plataforma, mas tem edição da Azáfama, e em que João Gil vem em 6 músicas espelhar aquilo que é o dia-a-dia deste Vitorino Voador. Um vitorioso voo que permite que tenhamos então esta conversa, mas que começa por logo por perceber de que, ao que ouvimos dizer, já estão preparados aí novos episódios desta atividade. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, João. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Começámos por o que podíamos ter acabado, que é saber, por visto, já há mais coisas para além deste vitorioso voo. É verdade, já eu tenho, às vezes, acabo por lidar com isso como se fosse quase um problema, porque tenho o hábito de fazer músicas a mais e de estar demasiado à frente. Neste momento, quando dou concertos, já estou a tocar coisas que já vêm depois desse disco que ainda nem sequer saiu. Mas às vezes tenho que me conter um bocado para não fazer tantas músicas, mas a vontade acaba por ser essa, claro, de criar coisas novas. É quase compulsivo. É, exatamente. Se distraídos estivéssemos, pelo menos quando saiu a última compilação, Novos Talentos FNAC, vinha aqui integrá-la, portanto, e para anunciar, de facto, este vitorioso voo. Como é que, dentro dessa amálgama de músicas que vai criando, como é que conseguiu compilar 6? Não foi nada fácil. Foi uma... Ainda perdi bastante tempo a pensar que músicas é que deveria usar neste EP de apresentação. Porque isto, na verdade, é o início de uma história que eu quero contar, que é a história do Vitorino Voador. E tinha que escolher 6 músicas que pudessem fazer bem esse papel do início da história dele. E acabei por perder algum tempo, que até não tinha na altura, porque precisava mesmo de acelerar as coisas. E saíram estas 6 músicas. 4 delas já estava decidido que iam ficar, e depois houve 2 músicas que acabaram por entrar, uma delas que se chama Coragem e a outra que se chama Que Sítio É Este, que é uma música mais antiga, não foi feita agora nos últimos tempos, e que acabou por entrar. E o Coragem também foi uma música que fiz agora e que já não estava nos planos. E ainda, mas ainda bem, porque isso parece mal vir a dizê-lo, mas não resisto a desejar este momento. Coragem é o tema que mais gostamos do EP. Portanto, olha, por acaso é bom ouvir isso. Ainda ontem tive uma conversa com outra pessoa que me disse: olha, a minha música preferida do teu EP é a música que se chama Coragem. E para mim é bonito ouvir isso, que é a minha música preferida do EP também. Muito curioso. E é uma música que eu escrevi já fora do tempo. Já tinha um alinhamento cedido e depois, de repente, mudei uma música para entrar essa, porque essa foi uma música que eu dediquei a um amigo meu que faleceu há uns meses atrás. E é a música que para mim tem mais significado no EP. É bom ouvir isso. Saber é não ter medo de oferecer, saber que és tu quem não vai ter. Saber respeitar é abrir a boca sem temer, defender os outros sem tremer. Aceita quem não vai estar, abrir os braços a quem ficar. Sim ou não, o que escolher, és tu quem se me fiques a olhar, atira-te ao mar, já que sabes nadar. Sem ver, rir de uma história sem nunca ler. Deixar levantar uma estátua tua que eu hei de erguer num monte que só eu vou saber. Aceitar quem não vai estar, abrir os braços a quem ficar. Sim ou não, o que escolher? És tu quem sabe, não fiques a olhar, atira-te ao mar, já que sabes nadar. Atira-te ao mar, sabes nadar, atira-te ao mar, já que sabes nadar, atira-te ao mar. Vem entreter-nos, e é o termo certo, entreter-nos bem, quer com música, quer com letra. E até a maneira como vem a cantá-lo, percebe-se nitidamente aquilo que nos quer dizer. Claro que vamos interpretá-lo cada um à sua maneira, quem nos possa estar a ouvir em casa interpreta aquilo que vem a dizer. Curiosamente achei piada no facto de ter uma parte do poema do Ari dos Santos no Que Sítio É Este, o poema que julgo que é o tempo da lenda das amendoeiras, não é? Exatamente. Achei curioso que o tenha feito. E isto leva-me a pensar assim, o que é que o João Gil ouve quando, enfim, quando se desloca eventualmente de carro, para que consiga captar tantas influências e espelhá-las aqui nestes seis temas? Eu acho que é uma coisa que já vem desde novo, porque eu comecei a tocar guitarra quando tinha 7, 8, agora não lembro muito bem, mas foi por volta dessa altura. E desde muito novo comecei a ouvir música, e música muito distinta. Eu acho que são muitos anos que me levam agora a soar é isto que a minha música soa, e vem de muitos estilos de música diferentes que às vezes as pessoas se calhar nem imaginam que eu posso ter passado por lá, mas eu tive bandas de metal, fartei-me de ouvir música clássica, jazz, bossa nova, rock. Eu acho que é um bocadinho disso tudo e destes anos todos a absorver essas influências que me levam agora é isto que eu estou a tentar mostrar às pessoas. E essa criação compulsiva que já há pouco falámos, e tendo em conta que participei em vários grupos e todos eles têm a ter a sua projeção, quando é que percebeu que, mesmo assim, além de participar nestes conjuntos, tinha que variar, tinha que, de algum modo, ter um caminho, não digo alternativo, mas paralelo a estas bandas, ter também o Vitorino Voador? Isto surgiu, foi uma necessidade que eu senti quando estava a compor mais. Comecei a perceber que nem toda a minha música se conseguia encaixar nos grupos em que tocava. Fazia muitas músicas que não se encaixavam em Diabo na Cruz porque não respeitavam a linguagem. Linguagem, quando eu digo linguagem, não é... Não naquela linha do Diabo na Cruz. Exatamente. Fazia músicas que não se encaixavam com You Can't Find Charlie Brown, mas eram músicas que eu gostava bastante e que não deixavam um bocadinho triste ter que deitá-las fora. Então pensei, acho que está na altura de fazer uma coisa minha, onde eu não tenha nenhuma barreira, não tenha nada que me impeça de mostrar uma música que faço, e surgiu o Vítor Inovador. E tem aqui ainda a participação, enfim, na produção com o José de Castro e do dedo do Bernardo Barata, no caso da masterização. Exatamente. O que é que o Vítor Inovador tem destes seus colegas? Do José de Castro tem um... Quer dizer, ambos fizeram um trabalho importantíssimo. O Zé tratou da mistura do disco e o Bernardo tratou da masterização. O Zé teve um papel muito importante na finalização destas músicas, porque eu compus as coisas todas aqui em casa, em minha casa, gravei, ao longo dos anos fui comprando material e fui fazendo aqui um mini estúdio. E gravei tudo, gravei os instrumentos, gravei as vozes, tudo gravado aqui caseiro. Mas depois passei para o Zé e o Zé, além de misturar, acabou por dar uma volta em alguns dos temas, acabou por juntar alguns efeitos de... por exemplo, o Coragem. O Coragem é um bom exemplo disso. Eu enviei a música para o Zé e a música era só piano e voz principal e voz secundária. E depois ele juntou aquele efeito que se ouve durante a música, não sei se... que parece um... parece umas cordas. Uhum. E é muito bom, porque eu quando falei com o Zé disse, olha Zé, tens carta branca para fazer... faz o que te apetecer. Pega nas músicas, se quiseres corta a música ao meio, se quiseres mete uma bateria lá no meio, faz o que te apetecer. Mandas-me a música, eu depois vou-te dar a minha opinião sincera e trabalhamos a partir daí. E a verdade é que eu quase nunca tive que lhe dizer, olha, não sei se gostei muito daquele reverb na voz, não sei se... Nunca lhe tive que dizer nada. Ele fez um trabalho impecável e é um prazer poder trabalhar com ele. Depois o Bernardo. No final dessa parte toda do Zé ter sido feita, foi enviado para o Bernardo que masterizou aquilo e que fez um trabalho também que eu adoro. Sim. E que... E agora posso-me orgulhar do disco que tenho aqui nas mãos. Não é só meu, na verdade. Tem uma data de gente que participou, que merece ser recompensada por isso. O espaço em branco, a terra espera o pintor. Um sonho ilegível, não é tanto franco. Uma ferida aberta que sangra sem dor. Era uma vez um visionário que escreveu a mudança, mas da folha apagou. Que viveu uma mentira, uma vida ao contrário, que tanto viu que no fim se deu. Era uma vez um país na ponta do fim do mundo, onde o mar não tinha. Oh, É de uma vez uma história que nunca foi, mas teve para ser. Sobre punhos e dedos por uma vitória, troca de busca por um ideal prazer. Era uma vez uma casa onde até para a comida havia tantas leis. No frango não sobrava nenhuma asa, porque o rei esse comia por seis. Era uma vez um país na ponta do fim do mundo, o mundo mar não tinha eco, o mundo céu não tinha fundo, não tinha fundo. Dizem aqui as boas línguas que o nome de Vitorino Voador e o próprio desenho que nasce de um brainstorming a dois com a sua irmã. Exatamente. Isto é quase um disco familiar, porque estas duas pessoas que falámos agora atrás são dos meus melhores amigos. São pessoas com quem eu quase nasci com eles e cresci e tive sempre presente nas vidas deles e eles na minha. A minha irmã é mais uma das pessoas que participou no disco. Foi uma vez que ainda não existia o Vitorino Voador. Ainda era só um conceito, uma ideia pequenina na minha cabeça. E num jantar de anos do meu pai, eu lembro-me que estava a conversa com ela e estava-lhe a contar: olha, tenho agora aqui uma coisa nova que estou a pensar fazer, ainda não sei bem o nome, mas tenho nada aqui a pensar no nome e acho que pode ser giro. E disse-lhe Vitorino Voador. E ela: ah, é? Então fala mais sobre isso e conta-me lá umas coisas. E enquanto eu falava com ela, eu reparei que ela estava a fazer assim uns rabiscos assim no papel da mesa. Ela é ilustradora, está sempre com uma caneta e vai fazendo assim os desenhos quando se lembra. E reparei que ela estava a fazer qualquer coisa. Depois no final, ela rasgou um bocadinho da folha, mostrou-me: vê lá, o que é que achas disto? E eu olhei para o boneco e percebi logo. Bem, e tinha nascido um super-herói à portuguesa. Nasceu ali, completamente. E foi logo disso. Só dizer o nome da sua irmã para que fique para o futuro, portanto. É Madalena Guira, que é ilustradora e já fez aqui teve um papel importantíssimo aqui, porque criou a mascote desta ideia. Já fiz umas peças, já fiz uns... A partir deste boneco já fiz uns pendentes, já fiz umas coisas que tenho andado quer dizer, ainda só tive um concerto onde mostrei isso, que foi o concerto de lançamento do EP. Já vamos, sim. Mas não tarda muito, vou ter o site pronto do Vitorino Voador e depois aí as pessoas vão poder ver estas peças todas. Nós estamos mesmo a falar quase em antecipação, é uma conversa ainda em berbe, não é? Portanto, porque este conceito está, de facto, a crescer. Mas temos de falar ainda da concepção gráfica que passa por si e pelo Pedro Ferreira, provavelmente outro amigo. Sim, é outro amigo meu com quem eu cresci, é o meu companheiro de surf desde miúdo, que entretanto seguiu o design e eu, na altura em que estava a tratar do disco, Houve muita coisa que eu acabei por descobrir quando estava a fazer este disco, porque eu nas outras bandas acabava às vezes por não ter que me preocupar com certas coisas. Com Diabo na Cruz não me tive que preocupar tanto com a parte gráfica, havia quem tratasse disso, eu estava mais preocupado com a parte da música. E bem, por acaso, e bem também. E muito bem. O rock muito popular bem. É lindíssimo. É lindo, né? Aquele disco é incrível. Não é por fazer parte dele. Sim, sim. Mas é um disco que eu tenho aqui à minha frente todos os dias, eu olho para ele. É aquele tipo de disco quase que em busca do Wally, não é? Completamente, é isso mesmo. E na altura estava, em que estava a tratar do disco, comecei-me a perceber que havia uma ata de coisas que iam além da música. E havia a parte toda visual que me tinha passado ao lado e eu de repente dei de caras com um problema, que não tenho nada. Tenho que tratar disto e vou ter que. E não vou poder demorar muito, porque senão este disco não anda para a frente. Então falei com ele e comecei-lhe a falar da ideia toda que tinha para o disco, da história. E mostrei-lhe um desenho que tinha feito aqui em casa. Um dia que estava aqui sentado a fazer umas músicas e de repente tive assim uma ideia para um logotipo. Como queria contar a história de um super-herói, achei que não fazia sentido não haver um logotipo. Aliás, já as bandas mesmo que não tenham nada a ver com super-homens, já elas têm os seus símbolos. Exatamente. Mas aqui achei que ainda fazia mais sentido haver um logotipo. E comecei a fazer um desenho num papel, comecei a fazer, pensei, 2 vezes, tentar fazer aqui 2 vezes, depois lembrei-me do desenho da minha irmã que tinha umas asas, e eu comecei a desenhar umas asas para o lado, e passei-lhe esse desenho. E ele depois transformou aquilo num logotipo de super-herói mesmo, que eu adoro. Ele fez um trabalho incrível. Enfim, e daqui do conceito da música pode advir o conceito do desenho, do grafismo, da própria história. Enfim, o caminho é imenso, não é? Basta, haja imaginação. É, exatamente. Eu às vezes tento explicar às pessoas que isto é uma coisa que quase que se inventa a si próprio. À medida que, a partir do momento em que nasceu este bonequinho que é o Vítor Inovador, houve uma história que quase que... nasceu ali sem eu ter que fazer grande coisa. Ela quase que se conta a si própria. Todos os dias cresce um bocadinho a história. Tudo me serve de ideias para poder alimentar este boneco que está aqui. E é uma sorte, na verdade. E deixo-vos aqui a curiosidade, espero que esteja também a fomentar lá em casa, quem está a ouvir, é curiosidade de ir à procura e estamos atentíssimos para que venha a desenvolver pelo menos esse conceito para a internet o quanto antes, para, enfim, continuar a picar as pessoas para despertar para este Vitorino voador. Curiosamente, Vitorino Voador veio a ter o primeiro nome de um famoso cantor e autor português também, e também tem no seu nome João Gil, um homónimo que, como bem sabe, vem do Estrovante e também tem corrido várias bandas e vários projetos também, de algum modo, a desenvolver o que tem sido a música nacional. Mas está associado, de facto, a um conjunto de bandas muito interessantes, de que também já tivemos a oportunidade de falar aqui na Boa Nova, como mais no Diabo da Cruz, talvez seja o mais visível, mas eu particularmente gosto muito do You Can't Win Charlie Brown. Este disco tem um pouco de tudo, o que significa que, de algum modo, também não só influencia essas bandas com a sua participação, como vem a beber também a influência dos seus colegas que estão nestas bandas. Completamente. Esta, entre aspas, esquizofrenia não é difícil de lidar no momento em que está a criar para si próprio? Não é, até bastante fácil, e o facto de tocar em bandas que são tão diferentes umas das outras ajuda-me bastante, porque as ideias que eu vou absorvendo de cada um destes grupos não choca com a dos outros grupos, por isso eu acabo sempre por conseguir não misturar as coisas. É bom quando estou em casa a criar as minhas próprias músicas, que não... São tantas ideias e são tantas influências diferentes que acaba por ser fácil. As coisas não se misturam, não há ali nenhum momento de confusão no momento em que estou a criar. E é verdade, essas bandas influenciam bastante. São bandas que me ensinaram muita coisa que eu, a certo ponto, até já não esperava que pudesse receber tanto de uma banda, quanto mais de 3 ou 4. E a verdade é que cada uma delas tem sido um contributo gigantesco para mim e para a forma como eu faço as músicas. Falou há pouco do concerto que teve, precisamente para a apresentação, de que aliás recebemos o convite e agradecemos, mas enfim, a distância, como bem percebe, não nos permite. Não facilita. Exatamente, não permite assim vir cá para falarmos aqui frente a frente, que é uma pena, mas haverá oportunidades de isso acontecer. Nem nos permite nós ir, com pena nossa, e verificar em loco como é que são os seus concertos. Foi feita a apresentação, claro que nesse primeiro momento, provavelmente muito mais para amigos do que por curiosos que venham conhecer Vitorino Voador. Como é que será o conceito de Vitorino Voador ao vivo? Eu quando comecei a fazer isto, quer dizer, as músicas todas nasceram aqui em casa, onde eu tenho acesso a uma data de instrumentos e a uma data de... Aliás, com um computador hoje em dia uma pessoa consegue gravar o que quiser, grava uma orquestra se for preciso. Sim, mas convém fazer aqui um ponto de situação, que os seus instrumentos de eleição são a guitarra clássica e o piano. Sim, a guitarra e o piano, porque são os instrumentos onde eu me sinto mais à vontade e acabo por compor nesses dois instrumentos. Mas depois gosto de experimentar outros instrumentos, dá-me gozo pegar num baixo e tocar baixo e tentar perceber um bocado aquela técnica que é diferente de uma da guitarra, apesar das notas serem nos mesmos sítios. Adoro instrumentos de cordas, adoro instrumentos de sopro, ainda tentei gravar uns trompetes. Os trompetes que estão gravados no meu disco fui eu que os toquei, e eu não faço a mínima ideia como é que toca trompete, mas deu-me gozo, e dá-me gozo, gosto de desafios e acho piada. Ora bem, eu interrompi-o, estavas a falar dos concertos ao vivo. Ah, exatamente. Eu ia começar por explicar. Aqui em casa eu acabo, quando gravo as músicas, não me limito só a um instrumento que eu possa tocar. Gosto de juntar um ritmo, gosto de juntar uma linha de baixo, gosto de meter 15 vozes, se tiver ideias para isso, mas depois ao vivo não o posso fazer, porque não é fisicamente possível, a não ser que de repente comece a utilizar uma máquina que faça loops de coisas de outros instrumentos, mas esse já não é um caminho que eu quero muito seguir, porque acho que não é aí que posso fazer as coisas melhor. Por isso acabo, quando toco ao vivo, a maior parte das vezes toco solo. E quando toco solo, toco guitarra e voz, ou toco piano e voz. Mas houve uma coisa que eu quis que fosse diferente no Vitor Inovador, que era não ter que me limitar só a isso. Eu gostava de poder apresentar isto de várias maneiras diferentes. Então comecei a fazer apresentações ao vivo em que toco sozinho, depois faço outras apresentações ao vivo onde toco com o Zé Castro, que já tínhamos falado atrás, uhum, que faz coisas impressionantes. Ele, sem tocar um instrumento, ele não está a tocar piano, nem guitarra, nem bateria, nem nenhum instrumento, ele utiliza umas máquinas ao vivo, utiliza um rádio, utiliza uma máquina de efeitos só, aquilo só é uma máquina só de efeitos, mas ele consegue fazer coisas incríveis com aquilo e aproxima-me do lado mais eletrónico. Uhum. Por isso acabamos por misturar os dois, coisas acústicas com coisas eletrónicas, e é engraçado. Depois também lança, às vezes lança bases das minhas músicas, eu toco por cima, canto por cima daquilo, ele depois junta efeitos. Conseguimos fazer a dois uma coisa com alguma piada. E depois é o formato de banda, que é aquele que eu ainda não estreiei ao vivo, mas que estou agora a preparar, que era o terceiro formato que eu gostava de poder ter no Vitrine Valor, mas que fosse uma banda mesmo, que não fossem só músicos contratados, para que eles próprios também pudessem contribuir para as músicas, uhum, e mudar os arranjos e trazer ideias deles para as músicas que eu vou criando aqui em casa. E teria já pensado em nomes que eventualmente quisesse aqui partilhar connosco, pessoas que já tivesse pensado para essa banda? Sim, eu já pensei, eu já tenho a banda toda pensada, já sei quem é que... Posso dizer que vão ser 5 ou 6 pessoas. 6 era o ideal, porque eu aí conseguia fazer uma coisa de vozes muito mais interessante, porque acho que é também uma das características do Vitor Inovador, é que acaba por ter mais do que uma voz, e há sempre vozes secundárias, e até a coisa que me dá mais gozo gravar são as vozes secundárias, nem sequer é a voz principal. Mas, por acaso, queria guardar a surpresa, não dizer já quem que são os músicos, que era para, no dia do concerto, depois poder fazer uma coisa com mais piada, fazer ali uma surpresa às pessoas. O chamado Xanã. Exatamente. São músicos que as pessoas conhecem, mas eu acho que não vão estar à espera no dia em que os virem todos juntos. Vou deixar esta surpresa para um bocadinho mais à frente. Muito bem, e não vão faltar a oportunidade de falarmos sobre isso. Exatamente. Que estreia aqui na Boa Nova há sempre uma fase de desafios. E são 3, vamos começar. Imagino que vem tocar aqui ao Oliveira Hospital. Aliás, na nossa pré-conversa não perguntei, não sei se conhece a cidade, eventualmente. Não. Então pronto. Infelizmente não. Está aqui perto da Serra da Estrela e convida-me para vir tocar aqui ao Oliveira Hospital e permite-lhe trazer consigo 2 bandas, 2 autores nacionais. E que você que vai escolhê-los. Quem é que o João Gil hoje em dia escolheria? para trazer comigo, para partilhar o palco comigo. Exatamente. Não necessariamente no meu concerto, mas podia ser, por exemplo, três grupos. Exatamente. Então, seria uma matiné, eventualmente. Então, olha, um, sem dúvida alguma, seria o David Santos com o grupo dele. Com o grupo dele. Nós Erve. Com o seu, exatamente, com o Nós Erve, com o seu projeto só. Taste what has been loved. I speak with no one to hear what has been And I'm so tired. Just take me in time tonight. I play with a plastic has been said. I work with a hand in a park to hear what has been said. Curiosamente, eu tinha isto, tinha aqui na manga, perguntar-lhe, mas pronto, enfim, antecipou-se. Não, mas eu quando, ao escolhê-lo, ele não é por ser um grande amigo meu, não tem mesmo nada a ver com isso. Não, aliás, isso até desconhecia, eu ia dizer porque, de algum modo, vejo pontos de contacto entre Vitorino Voador e Nós Erve. Eu gosto de achar que sim, e eu já lhe disse isso a ele, uma vez disse, olha, um dia eu adorava poder partilhar o palco contigo, porque... Apesar de tu cantares em inglês e eu cantar em português e tu fazeres uma ata de coisas com loops e eu tocares as coisas um bocadinho mais sozinho. Acho que existe aqui uma ligação, acho que pode ser giro um dia fazermos alguma coisa. E ele gostou do elogio e eu espero que um dia se possa fazer isso. Mas... Portanto, os ouvintes em casa não combinámos isto e, portanto, estamos aqui com uma sintonia de ideias. Exatamente. O David Santos com o Nois Erve e o terceiro. O terceiro gostava que fosse assim uma banda grande. Gostava de... Uma coisa que se calhar foge um bocado ao estilo de música, mas eu adorava poder partilhar o palco com eles, que é uma banda que se chama Groove Quartet, que é uma banda onde toca o João Correia, que é um dos líderes de um grupo que se chama Julian the Carjackers. Exatamente. E o Frederico Martinho, que toca agora num grupo que se chama HMB, que também está... Sim, já foram os convidados aqui. Eles têm um grupo que é muito, muito bom e que eu gostava um dia de poder tocar com eles. Não tem absolutamente nada a ver. Muito bem, mas tem essas vantagens também. Vimos a procurar conhecer. Agora o segundo desafio é este. Vem alguém da cena internacional, uma banda, enfim, conhecida, e que chegando a Portugal diz assim: ah, não, mas eu não preciso de ter no meu concerto o João Gil. De onde gostaria muito que viesse um convite desse tipo? Convite de uma banda estrangeira. Quer dizer, eu sonho... O meu sonho era um dia poder apertar a mão a cada um dos músicos de Radiohead, que foi uma banda que me influenciou desde que os ouvi pela primeira vez. Há muito mais gente com quem eu gostava de poder tocar. Bom, teríamos aqui um Vitorino Creep. Exatamente. Muito bem. O terceiro desafio, há quem nos diga que é o mais difícil. Vamos lá ver como é que se sai aqui o João Gil. Imagino que vai haver um distributo a uma banda nacional, uma banda, um autor, uh-huh. E que querem que o João Gil venha a fazer uma versão de um tema para integrar esse disco. Estamos a falar de que banda ou de que autor e já agora que tema seria esse? Que banda? Então... A banda é difícil. Eu adorava fazer um tributo a Led Zeppelin. Muito bem. Tínhamos aqui o Starway to Heaven, eventualmente. Se calhar não ia para as mais conhecidas. Há uma música deles que eu agora não me consigo lembrar do nome, mas ainda me vou lembrar. Uhum. Que é uma, eu li muito... Agora tenho que falar de outra coisa que é para poder explicar isto. Eu quando tinha 14, 15, li muito Tolkien. Uhum. Sempre gostei daquele universo que ele criou. E, pelo que eu percebi, o Led Zeppelin já tinha lido aquilo tudo. E eram grandes fãs do Tolkien. E há uma música deles que é linda. A música é incrível. E a letra é toda sobre o Senhor dos Anéis. Nacional, gostava de poder fazer uma versão do Palma. Jorge Palma. Dava-me um gozo gigante. Agora com quem? Com que banda? E que tema? Já agora. É difícil. Há muita coisa do Jorge Palma. É difícil diferente. Porque eu gosto de muita coisa dele. Não consigo. Acho que se tiver que dizer agora um tema, vamos ficar aqui meia hora de certeza. Eu recordo, olha, por exemplo, o Tim. Quando lhe fizemos esta pergunta, aqui falou, e lembro de falar de Jorge Palma, foi a Estrela do Mar. E curiosamente, vem a fazê-lo uns meses depois, num álbum seu. E quem é que falou aqui mais? Acho que já me recordo de bandas que falaram do Bairro do Amor, enfim, já não é virgem a escolha do Jorge Palma. E ainda bem, é justo exatamente que assim seja, não é? Já vivemos 100 mil anos. Encosta-te a mim. Talvez eu esteja exagerado. Encosta-te a mim. Dá cabo dos teus desenganos. Não queres ver quem eu não sou. Deixa-me chegar. Ora bem, agora temos aqui a falar do componente da divulgação da música. Todos nós sabemos como é o que se passa com a venda dos discos, não é? E como, enquanto criador de música, autor, como é que vive com o fenómeno do download pirata? E, por sua vez, como é que acha que, porque é um pau de dois bicos, não é? Como é que acha que podem chegar as músicas às pessoas? Eu acho que é um problema com o qual todos nós temos que lidar, não? A partir do momento que inventaram a internet, isso surgiu logo, provavelmente, no primeiro dia. E não vale a pena tentar dar a volta a isso, porque eu acho que já, o caminho já não é esse. E eu acho que se deve fazer chegar a música às pessoas da forma mais fácil, para que todos possam ouvir a música. Eu acho que já não... ter o meu disco para download gratuito é uma coisa que me dá algum gozo, porque... estou a permitir às pessoas que o ouçam sem criar barreiras, que fiquem a conhecer a minha música, porque eu acho que essa é a parte mais importante. Toda a indústria mudou, não vale a pena ficar para aqui a chorar porque vendo menos discos. Eu acho que também não é por aí. Aliás, o meu objetivo será sempre tocar ao vivo e poder subir a um palco e tocar para as pessoas. E ter o disco, como já alguém disse aqui e várias vezes foi repetido, o disco acaba de ser um cartão de visita, não? Sim, eu gosto. Eu quando decidi fazer o disco também em formato físico, eu sei que estou a fazer num formato que já não é, se calhar, a primeira escolha das pessoas. Isso, para mim, provavelmente acaba por ter um significado um bocadinho maior, porque eu faço parte de uma geração que teve discos e que tinha que andar à procura de discos, senão não os ouvia. Não havia internet naquela altura e ouvia, mas não era como é agora. Só de referir para quem não está a ouvir, que não tinha possuído, o João Gil é uma pessoa para 32 anos. 32. Pronto, estou a falar quando tinha, sei lá. Sim, 12, eu tenho mais 8 e ainda me recordo do vinil. Portanto. Pronto. O vinil, por acaso, passou-me um bocadinho ao lado, apesar de eu gostar e de ser leitor e ter alguns vinis, mas eu acabei por ter mais CDs do que foi, se calhar, a coisa que eu acabei por ter mais. Eu, o primeiro CD que vi, o primeiro CD, foi o álbum Brothers in Arms, dos Dire Straits. Foi o primeiro CD que tive acesso. Portanto, até lá era tudo em vinil, e durante muito tempo ainda houve bastante o vinil, porque o CD, quando apareceu, era bastante caro. Sim. Eu acho que os primeiros que tive, acho que foram Pink Floyd, Genesis, talvez. Uhum. Acho que Genesis é capaz de ter sido os primeiros. Guns N' Roses também me lembro de ter alguns discos. Pronto, depois fui comprando mais discos e tenho uma coleção grande. Eu tenho uma relação com o formato físico que me faz querer também ter o meu. Exatamente, muito bem. Que esteja na prateleira e curiosamente até é enigmático aquele duplo V, né? Venha a suscitar pelo menos a curiosidade que venha a procurar. Sim, e, mais não seja depois logo o Vitorino Voador. Sim, não, calma, sim. Calma, o que é que o Vitorino, tão conhecido além de Jano, veio agora a fazer? Gostem ou não gostem, acho que vão reparar quando olharem. Que Boeing é este que aqui vem? Não há maior sorte do que aquela que tive, do que aquela que tive, por ter conhecido. Não há maior azar do que aquele que tive, porque te perdi, assim me conheci. Se no dia em que leres isto estiveres sozinha, então espero estar sozinho contigo e poder dizer-te: és a miúda mais querida que já conheci. És a miúda mais querida que já conheci. E é por isso que me custa tanto saber que te faz sofrer, que sofres porque gostas tanto de ti. Isso fode-me todo. Que chorem como eu chorei quando desliguei aquela chamada. Só tu sabes, és a mulher mais querida que já conheci. falar da divulgação da música, do fenómeno da internet também, falta aqui agora a componente de imagem. Disse há pouco que vão explorar uma nova página e vemos aqui à espera eventualmente, se calhar em ilustração, de um videoclipe, melhor dizendo, um teledisco. Está pensado? Já é um vídeo, é um vídeo para o single do disco, que é a Carta de Amor Foleira. Já, quer dizer, acho que acabei de receber até um mail com a versão final desse vídeo. Isso não tarda muito, vou apresentá-lo. Portanto, é um vídeo que, se calhar, as pessoas não vão, se calhar, conseguir associar logo à música, porque eu também não quis seguir o caminho óbvio, não quis fazer um vídeo que andasse à volta de uma carta de amor e de espetar coisas óbvias na cara das pessoas. Por isso acabei por fazer um vídeo um bocadinho diferente, mas que eu acho que é importante também para as pessoas conseguirem compreender a música, porque é uma música que eu acho que nem toda a gente às vezes consegue compreender. Não é... É difícil explicar. Não é imediata. Exatamente. Muito bem. Agora, agradecer-lhes mais a disponibilidade que teve para connosco. E desejar-lhes mais um bom Natal para vós e um bom ano para os seus familiares. E que seguramente iremos falando lá mais vezes e ficamos aqui à espera então de tudo aquilo que vai estar associado a este vitorioso voo. Sim, senhor, é isso mesmo. Um abraço. Obrigado, João. Um grande abraço. Obrigado, nós. Abre-se uma janela, escreve-se uma carta, como se eu estivesse perto dela. É como se ela não estivesse farta. Sente-se o cheiro no ar. Não é nem amargo nem doce. Uma vida em cheio, para que parar? Partilhei o que pude, ainda que apenas por um momento fosse. Say to